andresedismoral.com.br. Lá no Jorge saiu um matrimônio muy caliente, muy fuego, muy torstonce. Yo les digo más lo que hablo. A veces lo misturo francés, portugués, español. Mas tú la sabes, esto es de Bois. Mano, John casó con Bella. Casamento cinco estrelas, até parecia novela. Só que depois do casamento, ele não tinha onde morar. Ei. John foi pra casa da sogra, enquanto procurava emprego. Primeiro mês tá tudo bem, segundo mês era tão normal. No terceiro as coisas complicaram pro mano John. Não podia chegar mais tarde, se chegasse era problema. A mulher e a sogra apertava sua mente, o coitado só fazia via. Ei, mano John, aqui não é sua casa, melhor é se comportar, senão eu vou te chutar. Aê, mano John, aqui não é sua casa, melhor é se comportar, senão eu vou te chutar. Aê, mano John, aqui não é sua casa, melhor é se comportar, senão eu vou te chutar. Aê, mano John, melhor é se comportar, senão eu vou te chutar. E voar, o francês da lampada. Primeiro mês tá tudo bem, segundo mês era tão normal. No terceiro as coisas complicaram pro mano John. Não podia chegar mais tarde, se chegasse era problema. A mulher e a sogra apertava sua mente, o coitado só fazia o que. Aê, mano John, aqui não é sua casa, melhor é se comportar, senão eu vou te chutar. Aê, mano John, aqui não é sua casa, melhor é se comportar, senão eu vou te chutar. Aê, mano John, aqui não é sua casa, melhor é se comportar, senão eu vou te chutar. Aê, mano John, aqui não é sua casa, melhor é se comportar, senão eu vou te chutar. Andrés Cedins, o moral de Ipicoara.